Programa Expresso. Tazinho, bom dia, seja bem-vindo ao Programa Expresso aqui, a Pássaro da LFM. Bom dia, Antônio Cláudio. Eu me sinto muito honrado de ter sido convidado para falar sobre a expansão de Guaranésia. A honra é toda nossa estar recebendo o senhor aqui. Eu quando anunciei a sua presença aqui, Lazinho, muitas e muitas pessoas já começaram a ligar, mandando abraços, desejando aí sucesso pro senhor. Por exemplo, o meu amigo Toninho Bazanini me ligou aqui, manda um abraço. O Lazinho foi a pessoa responsável por eu ter entrado na prefeitura. Conhece bastante o Toninho Bazanini, né, Lazinho? De fato é verdade. E quero muito bem o Toninho, com toda a família dele. E ele lutou comigo lá na prefeitura. O nosso amigo Pedro Soldado também mandou um longo texto aqui, depois eu vou tentar ler mais no final do programa. Pedro é um amigo que não esquece da gente nunca. Sempre fala, ele fez um texto muito bacana aqui. Quero muito bem o Pedro. Daqui a pouquinho eu vou tentar ler o texto aqui que o Pedro. O problema do Pedro é que a letra dele não ajuda, viu, Lezinho? Ah, mas nós vamos dando um jeitinho aqui, corrigindo. Vamos ver o que a gente consegue. No fim dá certo. Dá certo. Lezinho, mas eu quero que o senhor comece contando pra mim, pros ouvintes aqui do Programa Expresso, como é que o senhor entrou na política? Como é que surgiu a política aí na vida do Lazinho? Olha, a política minha surgiu de uma maneira muito, muito engraçada, esquisita, não sei. Eu fui convidado para ser vereador e não queria ser de maneira alguma. E insistiram comigo, dois ex-chefes políticos da época aqui, insistiram e eu sempre me recusei. Mas um dia eu soube que existia um senhor que aceitava qualquer um lá em Santa Cruz da Prata, menos eu. Aí eu resolvi aceitar. E falei, não, agora não, vocês não precisam teimar comigo. Eu que vou teimar em ser o candidato. E fui eleito vereador, fui bem sucedido. No primeiro ano de mandato, fui vice-presidente da Câmara. No segundo, já me elegeram presidente da Câmara. E daí, continuei e fui prefeito. E dentre outros cargos que ocupei, como fui assessor de governadores de Minas Gerais, lá no Palácio da Liberdade, coisa que muito me honra e honrou também Guaranésia, por ter um filho lá no Palácio, né, poucos da Liberdade. Poucos conseguiram isso, né, Lazinho? Pois é, isso é uma coisa que dignifica a gente, né? E como é que era a política aqui de Guaranésia lá nos anos 70, no comecinho dos anos, finalzinho dos anos 60, começo dos anos 70, onde o senhor foi tão atuante? A política aqui era duas alas, né? Não vou dizer qual era a melhor nem a pior coisa, mas eu pertencia a uma das alas. Mas depois com a minha entrada, parece que dissolveu essas alas e passou a surgir outras. E assim foi indo, e parece que Guaranésia se sentiu bem, assim. E o período eleitoral, naquela eleição onde o senhor ganhou para prefeito, como é que foi? Como é que era a disputa naquela época? Como você diz? Era uma política mais acirrada, era uma campanha mais clara? Ah, era mais muito tranquila. Acirrada, muito mesmo, demais da conta. Mas eu soube me conduzir muito bem e procurei até minimizar as coisas para que não mudasse a fisionomia da política. A briga era feia, né, Lazinho? Vamos usar o linguajar claro. Era bem feia, era pelado e peludo. Pelado, né? E peludo, né? Essa briga entre pelado e peludo durou até quase os anos 80, né, Lazinho? Durou muito tempo. Agora não, agora já não existe. Agora diminuiu. Eu acho que a maioria da população nem tem conhecimento bem de quem era pelado, quem era peludo. Eu, por exemplo, pertencia aos pelados. Na época, você pertencia? Na época. Depois não, depois passei a fazer parte dos cabeçudos. Mudou outro grupo. Ô Lazinho, o final do pelado e peludo meio que mistura com a última candidatura do senhor, quando o senhor foi candidato a prefeito, na década de 90, que surgiu três partidos, aí o pessoal não sabia pra qual ir? Ou não, não tem muito a ver isso não? Já não tinha acabado antes? Não, não entendi bem a pergunta. Quando os pelados e peludos acabaram definitivamente aqui em Guaranésia, quando surgiu três candidatos a prefeito, que foi a última participação do senhor na política, em 93, eu acho. Ah, foi três candidatos. Aquilo ali acabou com pelado e peludo, misturou tudo? Ah, misturou. Já naquela época misturou tudo. É, né? Já, vamos dizer que realmente acabou os grupos políticos que tinham. Acabou. surgiram novos, né? É. Pro bem do... Ainda, dentro da cidade, ainda do município. Bem, né, Lazinho? E de Santa Cruz da Prata, né? E eu quero falar sobre Santa Cruz da Prata. A ligação do senhor com Santa Cruz da Prata, a gente sabe que é muito grande. É demais. A união da Prata e da zona rural foi fundamental para a vitória do senhor lá nos anos 70, Lazinho? Não foi fundamental. Ela foi uma... Como dizia na época, era o baú da felicidade quando abriram as urnas lá, né? Porque a minha votação foi enorme, mas foi enorme aqui também. Era o baú da felicidade, então? É, eles diziam isso. O senhor se sentiu quando, foi, então. Quando iniciou a apuração das urnas de Santa Cruz da Prata, dizia, agora vai abrir, o pessoal lá que estava assistindo, que abriu o baú da felicidade que era lá. E de fato foi. Eu gosto demais de Santa Cruz da Prata, porque sou proprietário lá no distrito, tenho minhas propriedades lá, minha fazenda ali perto. E é dali que eu gosto. Igual como gosto daqui, lógico. Mas e a Prata surgiu de uma doação feita pelo meu bisavô, que também foi prefeito de Guaranela, Zé Gabriel Pinheiro. Ele doou uma área de terra para que fosse construído um povoado. Construiu uma igreja. A igreja que tem lá foi construída por ele. Então o senhor vai sanar uma dúvida que eu tenho e muita gente tem. É Santa Cruz da Prata ou é Santa Cruz do Prata? É Santa Cruz da Prata. Então, então essa conversa de Santa Cruz do Prata... Não existe. É conversa mesmo. Isso aí é coisa que inventaram... Para enfeitar o nome, sei qual. Porque a Prata foi criada por um decreto, o distrito de Santa Cruz da Prata foi criada por um decreto-lei. Eu não sei precisar bem o ano, se foi 1949 ou 1952. E se não me falha a memória, 5 de julho ou 5 de junho, um negócio assim. Eu na época até fiz um obelisco, um pequeno monumento com o nome da data de criação do distrito. Mas me lembro que foi assinado pelo ex-prefeito José Cristóvão Ramos, que também era neto do Zé Gabriel Pinheiro. Então era da Prata. Da Prata, Santa Cruz da Prata. Acabando com as dúvidas, né, Lázaro? Pode acabar, existe um decreto-lei nos arquivos da prefeitura que cria o distrito de Santa Cruz da Prata. Assim, e a experiência do senhor como prefeito de Guaranésia? Como é que foram aqueles anos para o senhor, Lázaro? Ora, foram muito bons. Eu procurei fazer uma política mais voltada para o social. Procurei muito isso, muito mesmo. Sem pender muito para um lado ou para o outro. Eu procurei demais. E Guaranésia não parece que estava assim meia parada. O desenvolvimento da cidade era restrito a essa área mais antiga aqui. E a prefeitura tinha propriedades que estavam aí não trazendo benefício nenhum para a cidade. Foi onde surgiu a ideia minha e dos meus companheiros de política, os vereadores, para construirmos o Bom Jesus, e que foi o embrião de todo esse desenvolvimento que Guaranésia assistiu e assiste até hoje. E como é que foi? Como é que surgiu a ideia do Bom Jesus? Teve gente contra, Olazinho, na época? Ah, teve. O pessoal não queria. Dizia que era loucura, que eu não podia fazer aquilo. Prazer era louco. Dizia isso. Eu falei, vamos ver se eu sou bom administrador, não sei. E fui feliz, e deu certo. Ah, tá aí, a prova para quem quiser ver é o que é o Bom Jesus. Mas não com isso, não desprezei a parte velha, não, que eu residia nela até. E como é que era a estrutura que o senhor lidava naquela época, Lazinho? Hoje a gente vê centenas de funcionários na prefeitura, vários setores, vários departamentos. Naquela época não era assim e nem verba o senhor tinha muito, né? Não tinha verba nenhuma. Como é que o senhor lidava com isso? Aí nós criamos uma lei, que me autorizava a doar um terreno, fazer a promessa de doação, desde que a pessoa se comprometesse e construísse, edificasse no terreno. Aí, posteriormente, seria dada a escritura definitiva, uma carta de doação. Sim. E assim foi feito. Você se lembra quantos lotes ali? Ah, foram muitos, não me lembro, mas foram demais da conta. Foi realmente o que fez Guaranésia crescer? Demais da conta não, foram bastante. Mas foi o que realmente fez essa ampliação de Guaranésia, né? Essa expansão aí. Mas Guaranésia se expandiu, né? É. Hoje é uma cidade, eu não sei, mas talvez o dobro do que era na época. E como é que o senhor tratava assuntos? E Santa Cruz da Prata também, eu fiz doações. Lá na Prata também? Também, não foi só aqui não. Lá. Eu vejo que toda vez que o senhor fala em Santa Cruz da Prata, o senhor fala com certa emoção. O carinho é muito grande por ali, né, Lazinho? Ah, eu tenho. É, a Pratinha tá no coração do Lazinho, né, vamos dizer assim. Ah, eu gosto ali. Ô Lazinho, então, até o senhor recuperar o fôlego aí, eu quero até que o senhor relembre, volte lá no passado, entre os anos 73 e 76, pro senhor, qual é o primeiro pensamento que lhe vem à cabeça, o grande momento aí da administração do Lazinho? Tirando do Bom Jesus, que a gente já sabe que o senhor foi um grande momento para o Guaranésia. Foi a parte de saúde, que também dizia que eu era louco. Também? Porque prefeitura nenhuma, a não ser Nova Resende, que eu tenha conhecimento, quer dizer, não vou dizer que... Mas aqui na região não se falava em saúde, fornecido pela prefeitura. Nova Resende já tinha uma Fundação Municipal de Saúde, se não me engano, Fundação João Silva. Certo. E aí consegui, com convênio junto à Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, um convênio criando a Fundação Municipal de Saúde de Guaranésia. E trouxemos médicos para cá. Foi uma luta, viu? Foi uma guerra. Na época tinha promissórias, não era? O pessoal tinha que assinar promissórias. O senhor que acabou com isso, então? Ah, acabou. Do que, como é tinha que... promissórias, parece, né? O Pedro Soldado estava falando que na época tinha promissórias, o pessoal tinha que assinar promissória para ser atendido na saúde. Não, disso eu não sei, não. Ele me contou isso, não? Não, disso eu não sei. De promissora eu não sei disso, não. Mas o senhor foi o responsável, então, por dar uma melhorada na saúde não, aqui de Guaranésia? Não, eu fui responsável pela criação municipal de saúde, que tinha a diretoria, e contratamos médicos vindos de fora, de Belo Horizonte, de outro lugar. Agora, essa questão de promissora, eu não conheço nada disso, não. Ô Lazinho, naquela época, a saúde já era o grande problema aqui da população de Guaranésia? Era daqui da região toda. Continua sendo, né, Lazinho? Bom, hoje não melhora, eu sei que eu estou muito afastado, não sei, mas na época foi, viu? Mas continua sendo, viu? Mas nós vencemos. Eu acho que a saúde continua sendo. Ambulância, por exemplo, a primeira ambulância que Guaranésia teve, eu consegui, lá junto ao Fundo Rural, em Belo Horizonte. O Brigadeiro Carlos Alberto, que era o diretor-geral do Fundo Rural em Minas Gerais, com muita luta, eu consegui a doação de uma ambulância. Foi a primeira ambulância em Guaranésia? Foi a primeira ambulância, que eu tenho conhecimento, foi a primeira ambulância. Era uma Chevrolet Veraneio, 0 quilômetro, que veio para cá. Eu acho que ficou trabalhando aqui muito tempo, viu, assim? Ah, ficou. Ficou muito ficou, tempo. Sim. Hoje parece que tá fácil arrumar uma ambulância. Hoje não, ambulância. Hoje há muita oferta, assim, promessas políticas, deputados, enfim, o governo se preocupa em distribuir ambulância, porque de fato necessita, viu? Não é Guaranésia, não, toda a população, tanto é que agora estão contratando até médicos no exterior, né? Pelo que a gente está vendo. Olha aqui, Lazinho, a Elenira, lá do bairro Bom Jesus, ela está enviando uma mensagem de texto aqui para o celular da rádio, está dizendo o seguinte: o terreno da minha casa foi o Lazinho que doou. É enorme, temos muito a agradecer ao Lazinho. Muitos agradecimentos, muitas pessoas agradecendo o senhor, né, Lazinho? Muito obrigado. Esse pessoal realmente sempre fala com muito carinho aí do Lazinho. Nos anos 70, né, Lazinho, eu imagino que realmente a gente não tinha verbas e nem tinha muitos contatos políticos. Esse contato que o senhor fazia, por exemplo, para trazer a ambulância, o que que era? Era muita persistência mesmo do Lazinho? Tinha que ficar ligando, até ligar era difícil, né, Lazinho? Como é que era esse contato, Lazinho? Você disse de eu conseguir? É, para conseguir isso. Olha, eu vou te contar, tive que até de discussões lá em Belo Horizonte sobre isso, sobre a doação dessa ambulância, essas coisas mais. O secretário estadual de saúde na época, doutor Fernando Megre Veloso, já falecido, era muito meu amigo. E era um excelente médico, filho de médicos, era um nome de projeção em Minas Gerais. E ele me deu um incentivo muito grande para que lutasse para a saúde aqui no Guarani. Eu sempre fiz. Desse período, como prefeito aí, da história da vida do senhor, né? Qual o senhor diria aí para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, no programa Expresso, sem verbas, né? Com tantas dificuldades aí que o senhor tinha. O senhor diria que a saúde realmente foi o grande avanço que o senhor, grande marca que o senhor deixou para a Guaranésia, Lazinho? Eu acho que foi. Saúde e a expansão da cidade. Da cidade. Assim, outro problema que existia na época, transporte escolar. Não existia. Eu comprei um ônibus, um Mercedes-Benz OM-326, um ônibus grande em São Paulo, comprei para transportar alunos de Santa Cruz da Prata para Guaranésia e da zona rural, onde era no trajeto desse ônibus, para transportar, porque na época não existia o ginásio em Santa Cruz da Prata. Naquele tempo era ginásio, colegial, não existia, tinha que estudar aqui. Então foi o primeiro passo que no transporte de aluno, foi esse também, foi feito por mim. Não estou com isso querendo me envadecer, não, pelo contrário. A gente deve ser humilde. Sempre, mas né? fui. Na época que o senhor administrou a cidade, a gente vivia num período de ditadura, né, Lazinho? Tinha alguma ingerência, pessoal, ou isso era coisa mais das capitais? Aí o interior era meio esquecido pelos militares, Lazinho? Não, aqui não teve ingerência de militares, não. Não, né? Não. Teve nenhuma, não. Comigo, eu não senti, não percebi nada disso. Eu quero que o senhor fale agora, Lazinho, dessa época que o senhor trabalhou, então, na administração, né, do nosso estado, né? Trabalhou lado a lado com o Aureliano Chaves, você estava me falando aqui em off. Eu fui nomeado no governo do governador Aureliano Chaves, que posteriormente foi escolhido o vice-presidente da República. Então, com a saída do governador Aureliano, eu permaneci no governo Ozanam Coelho, que era o vice-governador, levando Ozanam Coelho. E com ele permaneci até o final do seu mandato. E como é que foi esse período aí para o senhor lá em Belo Horizonte, distante de todo mundo, né? Distante da família, não, do lugar que você tanto gosta. Eu não fiquei distante. Pelo contrário, eu me apeguei a quase toda Minas Gerais. É. Então, em Guaranésia, eu não me esqueci de jeito nenhum. E nunca neguei uma solicitação a ninguém. Amigos ou adversários políticos, nada. Conseguia coisas que muitos não conseguiam. Então, para mim, foi uma coisa que... O senhor tem marcou esse... Marcou muito a minha vida e a minha família também se sentiu muito honrada. Guaranésia também, né? Principalmente. Guaranésia, tem um filho lá. É. Não estou contando assim... Não, de forma nenhuma, não. A gente sabe disso. Mas eu fui um dos membros da... que fiz parte do governo do estado de Minas Gerais. Importantíssimo. Muita gente talvez não saiba disso, Lazinho. Hoje o pessoal mais jovem não sabe disso. Não sabe, os mais novos não sabem. Eu atendi a todos. O último dia de que eu permaneci no. Quanto tempo no cargo, você ficou lá, Lazinho? Eu não me lembro precisamente, mas não chegou a 2 anos, não. Certo. No último dia que eu permaneci no cargo, chegou um amigo meu aqui de Guaranésia. Aliás, era de Santa Cruz da Prata, depois morador aqui, que tinha grande necessidade de resolver um problema lá. E mesmo no último dia que eu ia permanecer no cargo, eu fiz tudo para ele e conseguiu o que ele solicitava. É, e ele chegou tão cedo no palácio, não me esqueço disso, que o pessoal da recepção, da segurança, deixaram ele lá numa sala para quando eu chegasse, para ver se de fato era meu conhecido, meu amigo. Falei perfeitamente, eu chamei ele pelo nome e levei ele para minha sala e resolvemos tudo. Ô Lazinho, eu dando uma pesquisada aqui sobre um pouco da história do senhor, né? O senhor acabou de falar aqui, o senhor trouxe aqui o ônibus escolar para Guaranésia, municipalizou a nossa saúde, doou os terrenos aí do bairro Bom Jesus. E outra coisa que eu vi na história do senhor, que o senhor também deu uma reorganizada e instalou a nossa biblioteca municipal. O senhor também teve preocupação desse lado, né, Lázaro? Ah, foi verdade. Porque a biblioteca, existia a biblioteca pública municipal, mas ela foi doada para o colégio, para o ginásio. Naquele tempo era ginásio, ou ela já era colégio, não, já era colégio. O colégio estadual ali, Celtrão Dourado, foi doada para lá, quer dizer, a prefeitura não deixou de ter uma biblioteca. Aí eu reinstalei, reinaugurei e fiz. E eu vi que o senhor contou com a ajuda de muita gente para fazer. O que era essa ajuda? O pessoal doava livros? Como é que foi essa ajuda? Doava, eu pedia livros, editoras. E mesmo o arquivo da prefeitura, foi muita coisa aproveitada para a biblioteca. Onde eu disse, por exemplo, que existe um livro de coletânea de leis e decreto-lei, que lá consta essa criação do Distrito de Santa Cruz da Prata. É só procurar. Foi elaborada pelo um ex-prefeito daqui, muito bem feito até. É, já está sanada essa dúvida. Ninguém mais tem, Lazinho. É Santa Cruz da Prata e acabou. Não tem mais ninguém. Acabou, não fala mais do Prata. Não vamos Prata, falar mais não. Isso. Fica até chato isso agora, né, Lazinho? Ah. Lazinho, e o Correio também foi inaugurado na administração do senhor, né? Ali na Santa, onde era antigamente, na Santa Bárbara, né? Foi reinaugurado e Santa Cruz da Prata também. Eu criei uma agência postal. E como é que era feito antes, Lazinho? Tinha? A Guaranésia já tinha o posto ou foi o senhor que trouxe o posto do Correio? Santa Cruz da Prata eu criei o posto. Tá, não tinha. Não, agora aqui tinha, né? Aí você só fez o prédio. Remodelação, reestruturação. Dentro agora do Santa Cruz da Prata eu criei, consegui. Até pouco tempo eu me lembrava até o diretor do Correio na época que veio para a inauguração. Com tantas realizações que a gente está falando aqui nesse nosso bate-papo, ficou alguma coisa, Lazinho, que o senhor gostaria de ter realizado naquele período lá e acabou por um motivo ou outro não conseguindo? Não, eu queria continuar naquela meta que eu iniciei. Qual que era a meta, Lazinho, quando o senhor iniciou? Qual que era a vontade? Era dar condições ao povo de uma vida melhor. O senhor conseguiu. Principalmente aos mais humildes. Porque os que estavam bem, assim, não tinha necessidade da ajuda da administração, né? Lazinho, naquela época, qual que era a motivação política das pessoas? Hoje a gente sabe que muita gente pensa em seguir carreira política, né? Política hoje passou a ser uma carreira. A motivação naquela época era dizer, eu fiz, eu consegui. Não era essa de ver certas coisas que na minha época não tinha. Então a gente queria fazer para superar o adversário, o anterior, mas os anteriores, era isso que eu queria, que eu não, todos queriam. E o senhor, conseguiu superar o seu superior numa autoavaliação que o senhor faz? Ah, eu consegui sim, consegui coisas que só Deus sabe. A luta foi grande, porque igual a gente falou, né, antes, não tinha recurso, né, Lazinho? Não tinha. Era minguado demais, né? Não tinha. A situação era difícil. Eu imagino que hoje tem muito recurso, tem verba para todos os setores. Antigamente não tinha nada. Até quantos, o senhor lembra, talvez o senhor não vá lembrar, o quadro de funcionários da prefeitura era restritíssimo também, poucas era pessoas? Era muito pouco. Era... O Toninho Bazanini, ele ligou aqui hoje cedo, falou pra mim que ele era tesoureiro e secretário ao mesmo tempo. Era tudo, né? Eu tinha secretário, tinha chefe de gabinete, tinha o contador, essas coisas tudo. O chefe de serviço da fazenda, chefe de serviço de obras e tudo mais. Mas era reduzido, não era isso que tem hoje, não. Hoje é uma empresa muito grande, né? Assim, funciona como uma empresa muito grande. É, uma empresa, né? Hoje, morando lá em Guaxupé, o senhor acompanha a política de Guaranésia à distância ou não? Desligou? Eu acompanho, mas não acompanho muito, não. Por exemplo, a última vez que eu fui convidado a participar, assim, de uma solenidade aqui da prefeitura, da Câmara, foi no centenário da cidade. Depois disso, não recebi nenhum convite, não. Que pena, né? Que pena. Ô Lazinho, e Guaranésia para o senhor? O que é essa cidade para o senhor? Você já se emocionou bastante com a Prata? Não, agora vamos falar aqui um pouquinho. Eu nasci aqui. Vamos falar então dessa cidade que engloba aí Santa Cruz da Prata, as fazendas, que eu sei que o senhor tem um carinho muito grande também. Eu aqui fui nascido e criado aqui. O meu pai, por exemplo, morreu com 25 anos. Era advogado. Dizem que gostava da carreira política, mas não chegou a ter nem como. Porque morreu com 25 anos. Mas ele era da família de Guaspé, os irmãos, os pais dele de Guaspé. Agora, a minha família da minha mãe é toda aqui. E o avô do meu pai, o Zé Gabriel Pinheiro, esse que doou o terreno para Santa Cruz da Prata. Porque meu pai, quando nasceu, logo 9 dias depois, perdeu a mãe. Então foi criado pelo avô. E tem essa coisa toda, que foi um dos... Estou dizendo isso porque ele foi um dos prefeitos de Guaranés. O avô materno, Afonso Pereira da Silva Lima, foi prefeito de Guaranés. Eu me sinto bem aqui. Até a gente... Por exemplo, eu venho aqui e não vejo nome de nenhum da minha família, a não ser o Coronel Zé Gabriel Pinheiro aqui, e o meu pai adotivo em Santa Cruz da Prata. Eu não vejo uma rua com ninguém, nem com o nome do meu pai, nem com o nome da minha mãe, de minha irmã. Mas não reclamo disso, não. Ô, Lazinho, nos anos 90, o senhor quis ser candidato de novo a prefeito, né? Foi. E essa volta do senhor aí, como é que foi isso? Ah, não tive voto quase nenhum. Por que que você não deu voto? Foi um chega pra lá que deram pra mim na política. Mas o que aconteceu, Lazinho? Era um grupo que não era muito forte? O que foi? Ah, foi o grupo que dissolveu, né? É, né? Eu fui um candidato mais de contestação. Contestou muito os dois grupos fortes na época? Não quero contradizer nem esse nem aquele, mas... Naquela época que o senhor entrou na política... Uma coisa desorganizada. O senhor entrou na política naquela época porque o senhor estava insatisfeito com o que estava acontecendo? Foi um grupo pequeno de amigos que achou que eu devia me candidatar também. Porque se estava aparecendo outros candidatos, e quem tinha iniciado esse processo de mudança na administração de Guaraná, foi relaxado. Eu falei, em atenção a vocês, eu vou ser candidato. Política trouxe mais alegrias ou mais tristezas aí pro senhor Lazinho? Ah, trouxe só alegria. Não trouxe tristeza, não. Tristeza é deste lado. Lazinho, olha, quero agradecer muito. Infelizmente, o nosso bate-papo já acabou. E hoje, eu não sei se a maioria da população sabe. O mês que vem completo 79 anos, mas sou um homem cego. É. Eu não queria nem tocar no assunto, mas já que você falou, né? Pode. Muito pouca gente sabe disso. Eu sou cego, mas sou. Enxergo muito bem com a cabeça. É. Acho que é o principal, né? É. E chegou aqui numa alegria tremenda, perguntando do meu pai, já falando da minha família. Quero agradecer muito, já admirava o senhor só de ouvir falar do Lazinho, agora passei a admirar mais o senhor conhecendo a pessoa que o senhor é. Eu não esqueço jamais de Guaranésia.